Este domingo joga-se a 10ª jornada. Quais são as expectativas para este jogo? Expectativas em relação às vitórias em casa. Temos um adversário que é o nosso vizinho, que acaba por ser um derby, mas o nosso objetivo é só um, que é regressar à vitória, ter os 3 pontos, para que a gente consiga subir na tabela classificativa. E o facto de se tratar de um derby traz mais nervosismo à equipa, há mais pressão? Penso que não, porque isso acaba por ser um derby mais fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas. Primeiro, é que do adversário tem só um ou dois jogadores de Nogueira e deste lado também só temos 3 ou 4 de Oliveira. O que faz com que o derby seja mais vivido fora das quatro linhas do que dentro. Para nós é um jogo igual aos outros. Neste caso, o adversário é Nogueirense, é o nosso vizinho, é um derby, mas vamos encarar o jogo como queremos todos os outros, que é para voltar para os 3 pontos, que esse é o nosso objetivo. E o Miguel, que já jogou no Nogueirense nas últimas épocas, agora comanda o Oliveira. Há algum sentimento especial neste que poderá existir neste domingo? Não. São águas passadas. Agora já mudei as minhas funções. Neste momento luto por um clube que não é Nogueirense, é o Oliveira do Hospital. Só me interessa o Oliveira e neste caso só me interessa os 3 pontos e de garantir a vitória no domingo. E que características é que atribui a este adversário? É uma equipa muito bem orientada, que faz do jogo com qualidade de passe a sua maior arma. É uma equipa muito aguerrida, com muita vontade que o torneio transmite para dentro do campo. Penso que vai ser um jogo bem disputado, um jogo vivo, um bom jogo, que os adeptos apareçam em massa para que também seja mais bonito e consigas fazer uma boa festa também para o Conselho Oliveira Hospital. Na semana passada tinha alguns jogadores lesionados, este domingo já conta com o plantel todo disponível? Sim, já tenho a equipa na máxima força.